Senhor, eu já passei a noite inteira tentando peixes apanhar. Minha experiência não valeu de nada, eu não consegui prosperar. Confesso, já estou cansado, mas se o Senhor me mandou voltar, eu vou desamarrar as redes. Senhor, preciso te escutar. Quando tudo parecer contrário, quando minha fé enfraquecer, quando o vento parecer mais forte do que minha vontade de viver, é aí que eu quero te adorar. É aí que eu quero te adorar. Levantar as minhas mãos aos céus e te exaltar. Eu preciso entender que não é no meu tempo. Eu preciso crescer. Eu estou aprendendo. Teu é todo o poder, só preciso adorar e te obedecer pra viver teus milagres. Senhor, eu já passei a noite inteira tentando peixes apanhar. Minha experiência não valeu de nada, eu não consegui prosperar. Confesso, já estou cansado, mas se o Senhor me mandou voltar, eu vou desamarrar as redes. Senhor, preciso te escutar. Quando tudo parecer contrário, quando minha fé enfraquecer, quando o vento parecer mais forte do que minha vontade de viver, é aí que eu quero te adorar. É aí que eu quero te adorar. Levantar as minhas mãos aos céus e te exaltar. Eu preciso. Aprendendo, teu é todo poder.